A tarde deita mansa, tipo um beijo de criança. É uma benção, moça, lembrança em posse a quem possa interessar. Trazendo a medida do impossível, contando nos medos, que nível. Então age o mal, presságio vem, sinceramente. Eu só quero ficar bem, igual quem é pluma, mas também puma no seu jeito de viver. Lá fora o mundo não ajuda, por isso é que eu só quero ficar bem com você. Eu só quero ficar bem, igual quem é pluma, mas também puma no seu jeito de viver. Lá fora o mundo não ajuda, por isso é que eu só quero ficar bem com você. Não sinto que meus amigos tiveram fim, não. Sinto que ele se mudou pra dentro de mim. Me frustra a vida breve, ausência de um motivo. Como um país inteiro consegue assim se fingir de vivo? Então, sou Cruzoedo Default, ou melhor, José do Drummond, não. Bandeira na cinza das horas, só mágoa, luta e paixão. Lá fora, infinita miséria humana. No último dia, paupere a chama, vira Sibéria o plano, mano. Parece que Deus tirou férias. E eu só quero ficar bem, igual quem é pluma, mas também pluma no seu jeito de viver. Lá fora o mundo não ajuda, por isso é que eu só quero ficar bem com você. Eu só quero ficar bem, igual quem é pluma, mas também pluma no seu jeito de viver. Lá fora o mundo não ajuda, por isso é que eu só quero ficar bem com você. Remete a um roteiro medonho, o leste desse continente. A peste é só mero detalhe, o que aqui não é doente. De carta branca vão demônios, dão ombro a vidas inocentes. E dor nenhuma para o baile, quem mata rio vai salvar gente. O rico mira Marte, acerta a morte, estanca a arte, seca o pote todo. Passa boiada, passa o rodo, deixa só o nojo, esgoto lodo. Choveu água suja no coração do Brasil, todo mundo viu. Ficou noite, 3 da tarde, tio, e a vida seguiu normal. Belisque o seu próprio braço e pergunte-se se você ainda é capaz de sentir algo. Ainda é capaz de sentir algo. Belisque o seu próprio braço e pergunte-se.